morte da sua esposa, aquele homem vivia amargurado. Não tinha mais vontade de nada. Vivia em tristeza profunda. E por causa dessa amargura, começou a beber. Ele não se conformava que a sua mulher tivesse morrido e deixado ele com um filho de 5 anos. Então ele bebia. Bebia muito. Bebia demais. Na vã ilusão de achar que a bebida o ajudaria a esquecer a sua dor. Ele bebia. E por causa da bebida, ficou desempregado. E o pouco dinheiro que ele tinha ou conseguia fazendo um bico aqui e outro ali, ele gastava em bebida. E se esquecia de sustentar o pequeno. E ele morava numa região cheia de pedras junto ao mar. E ele um dia estava ali entre as pedras, embriagado, olhando o mar, quando o filho pequeno chegou por detrás e disse: "Pai, tô com fome." E ele disse: "Sai daqui, moleque." E o menino: "Mas pai, eu tô com muita fome, eu quero um pão." "Sai daqui, desgraçado." E o menino baixou a cabeça e começou a chorar. Ele ali, embriagado, cheio de ódio, amargura, revoltado contra tudo, ouviu o menino dizer mais uma vez: "Pai, a minha barriga está doendo de fome." "Ah, é? Você vai ver o que é doer." Pegou o menino pelo braço, um menino de 5 anos, e num acesso de loucura, embriagado, sem saber o que estava fazendo, jogou o menino no mar. E não viu mais o filho. E nem se deu conta da loucura que ele fez. Mas aquele menino que caiu nas águas, lançado com fúria pelo seu pai, lançado longe, aquele menino teve a sorte de se agarrar a uma prancha de madeira, um pedaço de madeira que estava flutuando no mar. E a correnteza se encarregou de arrastar o menino para longe daquelas pedras. E o arrastou para o meio do mar. E aquele homem embriagado, sentado ali nas pedras, não viu nada disso. Estava bêbado. Estava enlouquecido. Estava cego. E o menino de 5 anos foi levado pela correnteza. Até que foi se aproximando de um navio militar. E um marinheiro avistou o menino e disse: "Corram aqui, corram aqui." E todo mundo ali naquele navio militar ficou olhando. E um dos marujos tirou a farda e mergulhou no mar e foi nadando em direção ao menino e conseguiu resgatar. E foi nadando de volta e logo os companheiros lançaram uma boia amarrada numa corda e conseguiram suspender os dois. E o menino foi levado ali para dentro daquele navio militar. E foi atendido pelo médico e estava bem, apenas faminto. E toda a tripulação do navio militar se compadeceu do menino. Quem era ele? De onde veio? E perguntaram para o menino: "Como é seu nome?" E ele só soube responder: "Meu nome é Ivan." "É? E como chama o seu pai?" "Eu não sei, eu sempre chamei ele de pai." "Você não sabe o nome do seu pai?" "Não, eu sempre chamei ele de pai." "E você não tem família, menino?" "Não, minha mãe já morreu. Eu só tenho meu pai." "Mas qual é o nome do seu pai?" pai. Eu sempre chamei de pai. Aí aqueles marujos e toda a tripulação daquele navio militar resolveu adotar o pequeno Ivan como mascote. Alguém ali que tinha um pouquinho de habilidade conseguiu ajustar uma farda de marinheiro para ele. E ele ficou bonitinho, vestido de marinheiro, e foi crescendo naquele navio militar. Era o mascote de todo mundo. Foi criado ali. E ele gostava muito do navio. E todo mundo gostava dele. E o tempo foi passando. Mais tarde ele fez o serviço militar e resolveu seguir a carreira militar. Acabou se tornando um médico militar. Um médico que trabalhava com as tropas. E o tempo passou. E num certo dia, em que o navio militar fazia um trabalho de rotina pelas águas do mar, os marujos avistaram uma embarcação que estava naufragando porque a caldeira tinha explodido e muita gente estava ferida lá dentro daquele barco. E eles fizeram uma operação de salvamento e trouxeram a bordo daquele navio várias pessoas feridas, que foram conduzidas até um ambulatório onde o agora Dr. Ivan trabalhava. E o Dr. Ivan começou a atender vários feridos. E um deles, idoso, em estado muito grave, recebeu muita atenção. Era o que mais requeria cuidados. E por ter tratado tão proximamente daquele idoso ferido, muito ferido, o velho homem resolveu abrir o coração para o médico. E ele disse: "Doutor, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero abrir o meu coração. Eu preciso te contar como eu vivi a minha vida." E o Dr. Ivan achou que aquilo era um desabafo necessário e resolveu dar atenção ao homem. Apesar de estar tão ocupado, resolveu ouvir aquele ferido idoso, que de fato, Dr. Ivan sabia que ele ia morrer. Não tinha como escapar daquilo. Então, aquele idoso ferido continuou dizendo: "Sabe, doutor, eu fui um homem mau, cruel, fiz muitas coisas erradas. Eu fui um beberrão, um perdido. Mas um dia, eu ouvi uma canção que saía de uma pequena igreja. E eu entrei ali. E dentro daquela igreja, eu ouvi uma palavra de salvação. E resolvi receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único Salvador. Mas como eu vivia sempre bêbado e na miséria, alguém ali me doou uma Bíblia. E eu carrego essa Bíblia comigo até hoje. Quando o barco que eu estava explodiu a caldeira, eu pensei em me salvar, mas a primeira coisa que eu quis levar comigo foi esta Bíblia, que até molhou muito. Mas essa é a Bíblia que me trouxe a salvação, que me libertou dos meus vícios. Mas eu só não consegui libertar a minha consciência de uma grande culpa que eu sinto." E o Dr. Ivan disse: "Continue, meu bom homem, vá dizendo." E ele disse: "Eu não consigo me libertar do remorso de ter pego meu filho de 5 anos e jogado dentro do mar." E o Dr. Ivan arregalou os olhos. "O que, que o senhor está dizendo?" "É, eu tenho vergonha de contar, mas eu preciso contar. Eu peguei o meu filho de 5 anos e joguei no mar. Eu nunca mais vi meu filho, eu matei meu filho. senhor acha que Deus pode me perdoar isso? Aí, o doutor Ivan disse: como que era o nome do seu filho? E o homem, cheio de remorso, chorando, disse: era Ivan, Ivan. Espera um pouquinho. Há quantos anos foi isso? Há uns 20 anos atrás. Eu matei meu filho. E agora eu não consigo me libertar dessa angústia. Aí o doutor Ivan deu um abraço no homem ferido e disse: me abrace também, porque você é o meu pai. Como assim? Eu sou o Ivan que o senhor jogou na água. Eu peguei uma tábua, me salvei, os marujos me adotaram, eu fiz o colégio militar, hoje eu sou um médico. Meu filho, você é meu filho mesmo, você está brincando comigo, não brinque com a minha dor. Não, sou eu sim, sou eu. Eu sou o Ivan. Aí aquele velho homem, que tinha feito tantas coisas erradas na vida, mas que um dia se arrependeu, recebeu Jesus como Salvador, estava tendo uma resposta do próprio Deus, que mostra que ele realmente perdoa os pecados e restaura as feridas mais profundas do coração. E aquele homem não conseguia dizer nada, apenas chorava e agradecia a Deus e dizia: meu filho, meu filho, meu filho. E o Ivan estava tão feliz, porque Deus também tinha lhe preparado aquele encontro com seu pai. Resgatado do seu coração mágoas que ainda existiam, mas que agora ele pôde compreender e perdoar. Ali, abraçado com seu pai, ele pôde viver os últimos minutos com o homem do Gerardo. O velho idoso querido não resistiu, morreu nos braços do filho. E quando o doutor Ivan viu seu pai morrendo nos seus braços, abraçou com muito amor aquele homem, dizendo: pai, descansa em paz. E ele olhou ao lado e viu aquela velha Bíblia. Aquela velha Bíblia que o seu pai carregava, a Bíblia que tinha transformado a sua vida, que tinha resgatado aquele homem. E ele resolveu adotar aquela Bíblia e passou a ler todas as noites. E lendo todas as noites, o doutor Ivan também recebeu Jesus, o Filho de Deus, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e viveu na esperança e na certeza que ele também, como salvo, um dia iria se encontrar com seu pai na glória para dar mais uma vez um grande abraço, não com tristeza, não com remorso, mas um abraço de alegria pela salvação preparada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso.